As margens do rio da Casca, onde a natureza tem o seu vergel, vejo majestosa no vale florido a grande fazenda Morro do Chapéu. Fruto do ideal de um jovem brilhante, o amigo de sempre Jair Serratel, que com dinamismo e determinação gravou nesse chão sua marca em plantel. Pecuária e agricultura gerando fartura em toda a região, emprego direto a várias famílias e o indispensável trabalho peão. O cheiro do gado pastando no campo, se misturando ao perfume da flor, a viva presença da fauna silvestre, do verde terrestre, recanto de amor. Águas, vales, céus e montes compõem o cenário deste paraíso. As campinas verdes beijando o céu, Deus pôs neste vale tudo o que é preciso. A dona Rosângela e Jairzinho, respeitosamente um aperto de mão. Um abraço ao amigo Jair Serratel, Morro do Chapéu, vai essa canção.